guardanapo, sua música preferida. E mandei pro cantor do barzinho. Percebi que você olhou para um lado, feito a manteiga derretida, e esqueceu até do seu contadinho. 2 minutos e 50 segundos foram suficientes pra saber que o amor deu pausa em nossas vidas. Eu fiquei mudo, mas o coração já sabia de tudo. Foi apenas um impasse, na verdade nunca houve despedida. Explica ele aí, que esse encontro é somente casual, que você ainda tá pensando em mim, que o seu passado com esse cara aqui é fatal. Explica ele aí, que você tá levantando da cadeira, peça desculpas pro que vai sair, mudar pro vizinho de mesa. Suficientes pra saber que o amor deu pausa em nossas vidas. Eu fiquei mudo, mas o coração já sabia de tudo. Foi apenas um impasse, na verdade nunca houve despedida. Explica ele aí, que esse encontro é somente casual, que você ainda tá pensando em mim, seu passado com esse cara aqui é fatal. Explica ele aí, que você tá levantando da cadeira, peça desculpas pro que vai sair, e vem mudar pro vizinho de mesa. Thank you.